bem perdido. É amar um ou outro, feito doido barrido. É querer ter um carro e nem andar de triciclo. É trancar-se em casa e esquecer dos amigos. É uma estrada bem torta, é um chorar sorrindo. É bater numa porta e correr fugindo. É estar cheio de si e de meias verdades. É ficar por aqui, ela em outra cidade. É um sonho acordado, uma doce ilusão, um projeto largado. É dor do coração. São as piras erradas, como todos verão, que me fazem ficar nessa vil confusão. Erradas como todos verão, que me fazem ficar.